faz renascer essa chama que a distância apagou. Olha, o tempo de amar é agora. Esquece os ponteiros da hora. Quem marca o tempo é a paixão. Deixa aflorar teus sentidos, deixa solta a libido e se entrega ao amor. Quero ouvir outra vez da tua boca quando eu te deixar muito louco. Você gritar, meu amor. Lembra quantas vezes brigamos, quantas vezes voltamos. O amor é assim. Da tua boca quando eu te deixar muito louco, você gritar, meu amor. Lembra quando estou